Com gravações autênticas e originais das décadas de 20, 30, 40, 50 e 60, você ouve e curte, também participa de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mas, nesta manhã de domingo, o nosso negócio, a pedido é música. Ele reside aqui em nossa cidade de São Carlos, é o nosso gentil ouvinte que nos uma simpática missiva, elogiando a nossa equipe e os nossos ouvintes e também elogiando todas as composições enfocadas nesta audição radiofônica. É ele, o nosso gentil ouvinte, que pela vez primeira está conosco, senhor Haroldo Soares Lima, que tem excelente bom gosto e gostaria de reativar a sua memória ouvindo em arranjo Oswaldo e Barro, do Mário Marinhas, esta composição maravilhosa que recebeu esta roupagem do Oswaldo e Barro, que é um grande violinista. Caprichos do Dino. Chico Alves, o Rei da Voz. Chico Alves, o Chicola, cantando em arranjo do Pixinguinha, do Lalá Lamartine Babo, com a participação do Lamartine Babo, grau 10. Ainda para ele, o senhor Haroldo Soares Lima, a Isaurinha Garcia, cantora paulistana, saudosa intérpretes. Isaurinha Garcia aqui com Benedito Lacerda e seu regional, do musicólogo Ari Barroso, Rancho Fundo. A própria lua, lua, lua. o alemão diria a coração. O francês diz bonjour mon amour. Réveillez, réveillez, réveillez. A vitória de ser tua, tua, tua, moreninha grossa. Lá no céu a própria lua, lua, lua, não é mais formosa. Rainha da cabeça aos pés, morena eu te toco ao pés. O argentino, ao te ver tão bonita, toca um tango e só diz milonguita. O chinês diz, mas não diz. Pede fiz, pede fiz, pede o céu melhor que tem. O pela Rede USP de Rádio, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Nós vamos enfocar aqui os aniversariantes do mês passado, da nossa querida Lafique Imóveis, e esses aniversariantes receberam de Dona Maria Alice Bittencourt e Sr. Dario de Barros Carvalho, que são diretores da Lafique Imóveis, todas as felicitações pelo aniversário natalício. São os aniversariantes do mês 9 da Lafique Imóveis, Dona Vanderlene Aparecida Monteiro dos Anjos, Dona Suzana Luzia Balesteiro Lorandi, Dona Camila Abrantes de Souza e o senhor Jerônimo Sérgio de Carvalho, que na oportunidade, como já dissemos, receba parabéns a você, dos diretores da Lafique Imóveis, Dona Maria Alice Bittencourt e senhor Dario de Barros Carvalho, de todos os funcionários da Lafique Imóveis, de suas amizades e também de seus familiares. Nós desejamos a Dona Vanderlene Aparecida Monteiro dos Anjos, Dona Suzana Luzia Balesteiro Lorandi, Dona Camila Abrantes de Souza e senhor Jerônimo Sérgio de Carvalho todas as felicitações pelos aniversários festejados. Mas, vamos nós com música nesta manhã de domingo e vamos atender ele que reside em Ribeirão Bonito. Ribeirão Bonito também amanhece ao som. Jardim, um coreto, a música e a saudade. É ele que pela vez primeira participa, senhor Valdemar Sinésio, de Ribeirão Bonito, que quer ouvir com Luiz Lua Gonzaga, do Zé Dantas, que era médico. A composição Sabiá. Canhoto da Paraíba, excelente musicista. Canhoto da Paraíba, violonista admirado pelo Radamés Nátaly. Canhoto da Paraíba, aqui com seu violão para executar, do João Pernambuco, com Canhoto da Paraíba, Sons de Carrilhões. Que gravação linda! Tudo para ele, o senhor Valdemar Sinésio, de Ribeirão Bonito, que ainda quer ouvir o sucesso carnavalesco do Nilson Batista com o conjunto Anjos do Inferno, Cowboy do Amor. A todo mundo eu dou psiu, siu, siu, perguntando pro meu bem, siu, siu, siu, tendo o coração vazio, que bacia da psiu, sabia vem cá também, siu, siu, siu. A todo mundo eu dou psiu, siu, siu, siu, perguntando pro meu bem, siu, siu, siu, tendo o coração vazio, que bacia da psiu, sabia vem cá também, siu, siu, siu. Tu que anda pelo mundo, sabia, tu que tanto já voou, sabia, tu que fala aos passarinhos, sabia, alivia minha dor, sabia, tem pena, Deus, sabia, diz por favor, sabia, que tanto anda no mundo, sabia, onde anda meu amor, sabia. A todo mundo eu dou psiu, perguntando por meu bem, siu, siu, siu, tendo o coração vazio, viva assim é da psiu, sabia vem cá também, siu, siu, siu. A todo mundo eu dou psiu, perguntando por meu bem, siu, siu, siu, tendo o coração vazio, viva assim é da psiu, sabia vem cá também, siu, siu, siu. Tu que anda pelo mundo, sabia, tu que tanto já voou, sabia, tu que fala aos passarinhos, sabia, alivia minha dor, sabia, tem pena, Deus, sabia, diz por favor, sabia, tu que tanto anda no mundo, sabia, onde anda meu amor, sabia. No mundo, sabia, onde anda meu amor, sabia. Quando monto em meu cavalo e jogo o laço, prendo logo o coração. Sou cowboy e gosto muito de um abraço. Não sou alto e não vai dizer que não. Quando montei meu cavalo e jogo laço, prendo logo o coração. Sou cowboy e gosto muito de um abraço. Mando alto e não vai dizer que não. Sou vaqueiro capataz numa fazenda. Nas horas vagas também toco violão. O meu cavalo bem ensinado leva bilhete para a filha do patrão. Quando monto em meu cavalo e jogo laço, prendo logo o coração. Sou cowboy e gosto muito de um abraço. Mão do alto e não vai dizer que não. Montei meu cavalo e jogo laço, prendo logo o coração. Sou cowboy e gosto muito de um abraço. Mão do alto e não vai dizer que não. Sou vaqueiro capataz numa fazenda. Nas horas vagas também toco violão. O meu cavalo é ensinado, leva bilhete para a filha do patrão. Quando montei meu cavalo e jogo laço, prendo logo um coração. Sou cowboy e gosto muito de um abraço. Mãos ao alto e não vá dizer que não. Quando montei meu cavalo e jogo laço, prendo logo um coração. Sou cowboy e gosto muito de um abraço. Mãos ao alto e não vá dizer que não. Dois mil e seis, o 13º ano consecutivos no ar. De um jardim, um coreto, a música e a saudade, agora pela Rede USP de Rádio em São Paulo, em São Carlos e em Ribeirão Preto. O nosso e-mail para que você solicite músicas, usp@s.usp.br. Juninho, vamos para esse intervalo e na volta estarão conosco em nosso coreto sonoro, A Dama do Encantado Araci de Almeida, Dircinha Batista e o conjunto vocal Trovadores Urbanos.